pessoas, filho de Deus, grande rei, o criador. Gente adquirindo forças pra lutar aonde que for. Jesus, filho de Deus, grande rei, o criador. Tu é paz, é muita alegria, motivação e muito amor. Jesus, filho de Deus, grande rei, o criador. Gente adquirindo forças pra lutar aonde que for. Jesus, filho de Deus, grande rei, o criador. Tu é paz, é muita alegria, motivação e muito amor. Paz é muita alegria, é minha vitória, minha poesia. Senti seu vaso quebrado, enrolado nos faceiros do dia. Sou aquele robô controlado, que sem pilha fica parado. Sou a luz, aquele farol, mas quando desliga fica apagado. Sou aquela locomotiva, fora do trilho, sem direção. Sou aquela bola furada, que para criança não tem diversão. Sou um peixe fora do rio, avião sem asa, um barco furado. Sou um prato de louça, caindo no chão, totalmente espatifado. Sem tirar a sua, meu Deus, nem sei pra onde querer parar. Só sei que estando contigo, tudo na vida eu vou conquistar. Por isso que digo sempre que tua palavra tem muito poder. Maravilha, teu santo nome que faz aquele fraco vencer. E lutar por aquilo que tanto queria com muita perseverança. Cristo é a nossa direção, nosso mecanismo, nossa herança. Por isso que sigo sempre com muita firmeza e dedicação. Em casa, onde que for, tu és a minha salvação. Jesus, filho de Deus, grande rei, o criador. Em ti adquiro forças pra lutar aonde que for. Jesus, filho de Deus, grande rei, o criador. Tu é paz, é muita alegria, motivação e muito amor. Jesus, filho de Deus, grande rei, o criador. Em ti adquiro forças pra lutar aonde que for. Jesus, filho de Deus, grande rei, o criador. Tu é paz, é muita alegria, motivação e muito amor. Obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pela comida, pela corrida. Só tenho a agradecer por mais um dia eu viver. Apesar dos meus pecados, me ajude, afaste de lado. Sem ti nada sou, seja aqui aonde for. Jesus, filho de Deus, grande rei, o criador. Às vezes sou esquecido, mas depois arrependido. De ti quando preciso, ampara com um sorriso. Faz de boa vontade, amor ao próximo é verdade. Assim se soubesse toda a nossa humanidade, seriam menos covardes, os mais fortes com os mais fracos. Estenderiam a mão em vez de jogar no buraco. Não existiria tanta desigualdade social. Haveria divisão pra todo mundo por igual. Eu sei que isso é sonho, muitos falam utopia. Mas falar a verdade, muito bom assim seria. Manteriam no passado crucificado Jesus Cristo. Será que a humanidade se arrepende muito? Tomara que se arrependa, mas que compreenda e entenda que era necessário Jesus ser crucificado pra nossa salvação desde a época do passado. Por isso nada sentir, seja lá aqui ali. Entenda a humanidade e comece a refletir. Por nós Jesus morreu, Judas traiu, se arrependeu. O mínimo que devemos é adorá-lo e não fazemos. Esta obrigação entendam que todos nós temos. Por nós Jesus sofreu e lá na cruz sangue escorreu. Enquanto você brinda, vem a segunda vinda. Etc, princípio celestial. Mais um som, desta vez em adoração, através do rap nacional. Obrigado, Marcio. Força no rap gospel, que também não é fácil. Ô André, o privilégio é meu. E que Deus ilumine a sua vida, em nome de Jesus. Jesus, filho de Deus, grande rei, o criador. Em ti adquiro forças pra lutar aonde que for. Jesus, filho de Deus, grande rei, o criador. Tu é paz, é muito